Bravo 2043. Informação Romeu, aguarde cópia, prepare da Eule da Motiva. Da Eule da Motiva, aguardando. Negão no zero ou no ano? Rosané 63 no zero, produzir a Victor 369 no zero no navio. Desça para o nível 050. 050, tá três, na minha vez. Chamei 3 ano 0, controle. Confirme, descida a segundo lugar. 4.000, quer negar no 0 no ano. O Chamei 3 ano 0. 4.000, pés no 0 no ano, grato. Pode chamar a Torre Salvador em 1198, decimal 95. Torre Salvador agora está 3258, até daqui a pouquinho. É. E 043, cópia. E o Gol 2043? Gol 2043, autorizado para Serra Bravo, Golfo Romeo, via Campos Luna 0 até Taubaté. Nível de voo 360. Saída da Eule da Motiva, primeira curva à direita. Transponder 5546, controle Salvador no 20.8. Autorizado depois do Luna 0 até Taubaté, no nível 360, da Eule da Motiva, com cor direita, 5546 transponder e 208 controle. Destino Serra Bravo, Golfo Romeo. Gente, pra Guarulhos. Correto, chama pronto, portão 5. E portão ponto 5. Boa noite, passando Serra Vitor 372. Da 3858, pouso autorizado, pistão 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-0-1. Livre pouso, pistão 1-0, da 3858. Uma Juliette Lima, chama a Torre Salvador 1-8, decimal 9-5. Obrigado, boa noite. Canal 6310, bate de 4. Canal 6310, autorizar procedimento R9 e pistão no 0, reporte na final. Valeu para a final, 6362, foi produzido Servito 369, desça para 4.000 pés, QNH 10 no 1. Aprovado 369, 4.000 pés, 109, 3.000. Juliette Lima, plano instrumento cancelado agora aos 2150, autorizado curva à esquerda, reporte base pela direita da pista 1-7. Olá. Ô Torre, diminua o nível do o brilho do papi, por favor, um ponto. Obrigado. Plano 3858, solo 52, Oliveira primeira direita, solo 1, 219. 219, boa. Solo 3858, Datan, livrando a 6 curto, uma boa noite. Boa noite, Plano 3858, Alfa, chame antes da Juliette. Alfa vai reportar antes da Juliette. A base, a foto passa para lá, agora na rua da Corona. Lima, Juliette, Lima, autorizado por pista 1-7, vento 1-0 graus, 1-0-9. Vá lá. Funcionário 6310, estabilizado na Renata. 6310, chama a Torre Salvador em 1 no 8, decimal 95. 295, obrigado. 6362, autorizado para o seguimento, RNAV pistão no 0, reporte na final. RNAV no 0, autorizado, vai reportar, estabilizado na final da 3662. 1-0, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso, QNH 1-0-1. Aguardando a autorização, vem presidente. Silvano da Juliette, eu tô 3858. Opção 02, via Juliette. 02, obrigado. Agora puxa acionamento, gol 2045. Aguarde, gol 2043. Grausa na 29. Gente, 63, 10. Juliette Lima, solo 55, confirme, parte 5. Lá vai o gol do ar. Gente, autorizado o Backtrack 45. Obrigado. 2043, portão 5 autorizado, chama o táxi. E funcionamento. 096, boa noite. Acione a identificação, Rui Proa, do Serra Vitor 369, vista para 4.000 pés, do QNH1019. QNH1019, 4.000 pés, QNH1019, o Gol, 1096. Exato, na final, 3662. 3662, chame torno no decimal 95. 295, boa noite. Janeiro 6310, solo 57, ele vai para a meia direita, solo 1219. Utilizada Renato, dá um no zero. Puxando a 63 no zero, alfa, chamamento da Juliette. Para o táxi, gol 2043, 185 POP, 4 horas 29, acendendo o DPU. Uno 85, 421 Galeão. É isso aí. Autoriza táxi até o ponto de espera da pista na 0, Pátio Uni Índia, ponto de espera Torre 1895, PNH na 09. 2295, ponto de espera, gol no 2043. Obrigado. Puxa na 6310 após o gol à sua esquerda, Juliette Portão 03. Juliette 03. É após o voo ou antes? Após. Tram 3662, solo 01, olhe para a primeira direita, solo 1219. Silêncio 2169, até já. Olá, dona, boa noite, Tram 3662. Tram 3662, boa noite, Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette 07, Tram 3662. Gol 2043, autorizado a linha ID Colapistão 0, vento 100 graus 099. A linha Colombo 0, Gol O 2043, decola 04, controle Salvador 1, 208, bom. 208, muito obrigado, boa noite. Controle Salvador, muito boa noite, voo 2043, passando 1300. Voo 2043, contato radar, suba via, saída dela para o nível 360. Sobe via para o 360, voo 2043, possibilidade de 2000, voa direto lida. Afirmativo, voo 2043. É, vai valer após o 1096, autorizado para o segmento terminado em pista 1-0, reporte na final. 0, o RNAV dá 1-0, poderá na final, agora 09B, confirma, senhor. Confirmo, o Kenegal no 0 no ano. E óbvio, tá certo, aparece autorizado, agora 09B. Italiano 180, recebo. Boa noite, Itan 3831, acione identificação. Autorizado, voar direto, Serra Vitor 367, vista para 4 mil pés, QNH 109. Serra Vitor 367, descendo para 4 mil, com 10119, tá? 3231. A senhora de identificação, o intro do Serra Vitor 367, desce para o nível 050, QNH 109. Uma boa noite, TAM 3197, com informação Romeu, autorização Galeão. Sendo azul 2795, quando no ponto da descida autorizado, nível 050. Da Irumi, sir. Aguardando 3197. Tempo de Leda, gol 2043. Estou mantendo Leda, obrigado. Cópia. Copia. 2043, chama o centro Recife, 125 decimal 1, Alperne, 128 decimal 8. 251-288-2043, obrigado, boa noite. Boa noite. 564 e o controle 120 decimal 8. TAM 3197 está autorizado Galeão, nível 360. Decola 10, curva à direita, Bael, Leda, Irumi, APO 9857. 5564, transpondo 208 a controle. Meia, chama 2 sábado em 1 no 8, decimal 95. 295, boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, gol no 096, estabilizaram a parada no 0. Pulo na 096, boa noite, pulo autorizado, pistão 1 na 0, vento 090 graus, 119. E pulo na 0, gol no 096. Aliás, desfile 2795. 2795, desce para 4 mil pés. Que legal, no 0 no ano. 4 mil com milhão. 3831, autorizado o procedimento. R nave pistão no 0, reporte na final. Voltaremos aqui na hora. Está 190, 3231. Boa noite, 096, livrou, boa noite. Boa noite, na 096, prossegue Alfa Juliette, vai pro 09, no pátio principal. Alfa Juliette, 09, voa no 096. Salvador, 103, 197, portão 612, ação cita partida na posição. Tô ciente, reporte para início do push. Reporte para início do push, 103, 197. Salvador, Oceania 3, 10, aprovação, resiste, 370, informação Romeu. Oceaner 6310 para Recife? Positivo. Oceaner 6310 para Recife, está autorizado nível 350. Decola da 1-0, cumpre o perfil da saída Puca, transição Aracaju, após decolagem, curva esquerda. Prossegue via Pesulo no 7 conforme. Aciona 5572 e o controlinho no 20 decimal 8. 0350 para Recife, a subida Puca, transição Aracaju, com curva esquerda após decolagem. Receptando a aerovia Resolu 17, o transporte 5572, o controle 1208. Protegimento correto, chama quando pronto para o posto. Alô, Salvador Balanes, 9973, sente da Romeu. Autorização, Daniel. Bruno 973, prepara da Euler e aguarda a cópia, por gentileza. Da Euler e Dirume. 3197, solicita pushback. Portão 62. Autorizado, pushback, acionamento, chame táxi. Táxi, mora táxi. 3197. Utilizado 3231. 3231, chama a torre, Salvador, 1-8, decimal 9, 5. 2-2-5, obrigado, senhor. Tenha uma boa noite. Boa noite. 2795, autorizado. Procedimento R9 Pistuna, 0, reporte na final. Chama na final, 2795. Boa noite. Pouso autorizado, vento 090 graus, 09. Pouso pista 10, 3831. 3 Gol, pronto, cópia? Copia, Agoronave 73. Autorizado, Serra Bravo, Golf Lima, nível 360. Decola da 1-0, cumpre o perfil da saída da Eulederume, onde intercepta a Pernovember 857. Após decolagem, curva à direita. Aciona o 5567 e o controlinho no 20.8. 7360, galinha aprovado, o perfil da Euleda direto Irume, intercepta a Pernovember 857. Decola da 1-0, após decolagem à direita da curva. Aciona 5567, controle 208, ao gol. 1973. Procedimento correto, me chama quando pronto para o posto no 04. Sente, 1973. 3831, solo os 25, olhe para a primeira direita, solo 121. Olivra, 121, confirmou 121? 1219. 219, tá, 3831. Solo Salvador, eu tá 3831, Olivra, se fosse. 3831, prossegue via Alfa, me chamando de Juliette. Alfa, excelente, tá 3231. Solo está 3197 para o táxi com 170 a bordo, 3 horas e 40, alterna Campinas. 70 Campinas, próxima autonomia? 3h40. Segue via Pátio, Índia e Alfa, quando no ponto de espera, 18.95, altímetro marca 1011, tem bom voo. Pátio, Índia e Alfa, ponto de espera, 1095, 1011, ajuste, está 3197 ao bordo. Pessoal, convite da empresa, próxima autota 3831. 3831, ingresso, Juliette, pro 08. Juliette pro 08, está 3831. Boa noite, TAM 3197, ponto de espera 10 pronto. TAM 3197, mantém o ponto de espera 10. Mantém, TAM 3197. Boa noite, eu vou 2194. Boa noite, gol 2194, acione identificação, foi pro Serra Vitor 367, desça para 4000 pés, NH109. Eu bordo na proa do Serra Vitor 367, descendo para 4000. 3197, visual QATR na curta final da 1-0. Visual 3197. Após o mesmo, autorizado a linha LMAT. Todo terra LMAT 1-0, são 3197. Azul 2795, solo 31, olhe para a primeira direita, solo 1, 219. Horizão 1-0-3-1-9-7 processo de Duraxé, Bonfim, Interlagos. Gente, está autorizado o voo local, meu pai, decola da 1-7 no cruz Duraxé, após decolagem de curva direita. Acena 0133 e o controle no 208. Com isso, seu cotejamento está correto, fracionamento da de decolagem torre 118.95, altímetro 1.1. Santo 3197, decolas 33, controle de Salvador, 1208, bom ponto. 1208, Santo 3197, boa noite. Alfa Kilo 4.1, Salvador, boa noite, 3858-02. Vamos lá, Romeu, Franco, Fácil. Autorizado nível 370. Decola da 1-0, com professor de saída da Mama Frati. Faz decolagem curva à esquerda. Prossegue a Pesulu no 9, conforme. Aciona 5576 e o controle 120.8. Então, 3854, seu cotejamento está correto, mexendo quando o prato puxa no 02. Salvador, voo Coronado. 973, posição 04, pushback saneamento. Livre push no táxi na 973. Livre pushback saneamento na 973. Posto isso, que é autorizado o táxi, reporte no ponto de espera, por favor. Nave 4, voo e o serve do 367, atualizado final, procedimento RNAV, QNH 1091. Na voz, Serra 367, Samará já no... Paulo Salvador, gol 1973 para o táxi. 179 a bordo, autonomia de 9 horas e... autonomia de 3 horas e 40, altera o barulho. Está seguinte, alfa, ponto de espera, 118.95, altimetro 611, tem um bom voo. Com 611, livre táxi, seu ponto de espera, dá 1-0, bom trabalho, gol 1973. Portão 03, pushback de 0, coordenando com a equipe do solo, assim que a aeronave liberar a cauda, tem livre push no táxi. 630, coordenando com o solo, assim que a aeronave liberar a cauda, livre pushback de 0. Salvador 385, comunicação lá da mesa 8, por gentileza. 385, comunicação 02, está pronto para o segundo acionamento. Frente ao número 2 nesse setor. Sete, passa nível 160, chame Recife, em 1251, alterna 1288. 251, 28, hoje está 3897, 397 é um pouco. Sando o Sierra Vista 367, o gol 2194. Ativo, pode passar o 366, chame a torre em 1 no 8 decimal 95. É 10895? Firmo, 1 no 8 95. É. Salvador, boa noite, 4298, voei direto Serra Vista 369. Para final do procedimento RNAVE, desse mantenha 4.000 pés, QNH 109. Queria fazer uma ok, direto do Salvador 369 para o procedimento e desce para o quê? Desce para 4.000 pés, QNH 109. 109, como procedimento versículo 19 após conforme. Simulais com curva à esquerda, 5003, ao transponder do controle 1208 para o voo no 096. Procedimento correto, me chama quando pronto no 09. Mostra 6310 para o táxi, a bordo 131, 3 horas e 40, alternado, plano salvo. 973, contato radar, suba via da El, nível 360. Táxi, via Alfa, ponte espera, torre 295, 09, 14. 3858, coordenando com a equipe de solo após a passagem do avião Cacau, tem livre puxo, chama táxi. Controle Salvador, boa noite, 1973, passa bem campo. 1973, suba via da El para o nível 360, vigilância. 360, via da El, 1973.